Comando, voo 1955, gate 1-1, pushback acionar. Autorizado, voo 1-1-55, chama táxi. 1-1-55. Na escuta do Whisky, Juliette Delta. Prossiga. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Inicie o reboque, mantém escuta permanente, informe quando for sair do pátio 3. Ciente. Salvador, 1155, para o táxi, PLB 1-3-8-3-50, Campinas, Viracopos. Campinas, 350-1-3-8? Afirmo, senhor. Chama no ponto de espera pronto, 1013, o ajuste, o gol 1155. Chama no ponto de espera 1-0, 1013, gol 1155. após a companhia retaguarda, está autorizado, chame táxi. Posso, retaguarda livre, chama a Whisky Juliette Delta, pronto para ingresso. Gente, aguarde o ingresso no Pátio 1 no Whisky Juliette Delta. Aguarde. Webjet Whisky Juliette India. Prossiga. Muito bom dia, Torre. Whisky Juliette India solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 05. Autorizado a iniciar, chame na saída do pátio 3, Whisky Juliette India. Juliette India, chamada grata. Juliette Delta está na saída do pátio 3. Positivo. Após o gol, está autorizado até a posição 3. Sente, ó. Salvador, gol no 155, ponto esperando 0, pronto. E no 155, autorizado a linha de colapso C10, 150 graus, 05 nós. Autorizado a linha de colapso 0, gol no 155. Salvador. 1271 autorizado, Juliette Alfa, chame no ponto de espera pronto, 1013, o ajuste. Juliette Alfa, chama lá no ponto de espera pronto, com 1271, 1013, está. 178. O 155 ao 56198, bom voo. 198, bom trabalho, senhor. Filhotinho, até o 5 tá livre. Oi, até o 5 livre, grato. Sente, banheiro. Golo 271 no livro de decolagem em pista 10, 150 graus, meia dúzia. Autorizado, ADR, decolagem, pista 10, 150 graus. Vou para o nível 360. 360, 155 da Gol. 360, só instante cópia, 360. Tá, 360. Tá, informando apenas que está totalmente pronto para o pushback de treinamento, guarda na cópia. É o portão? É, oi. Tá autorizado a iniciar então o push acionamento? Só um instantinho pra cópia. A gente vai manter a posição ainda aqui, aguardando a cópia pra iniciar o push. Muito obrigado, de qualquer forma. Dois sete um ao 58198, bom voo. 198, uma boa semana, 271. 3601 no cópia. Positivo, São Paulo autorizado 360, via Zulu no 6, Belo Horizonte, direto com Pampa de voo. Controle 1 no 9.8, 5074, a saída será da Euleda, após Leda Bridge. Informa que está totalmente pronto para o pushback acionamento, portal é 8, provado São Paulo, Congonhas, nível 360, rota Cruz do Lobo 16, Bravo Zé do Lobo direto 30, tirado, a decolada do Sono 0, saída da El, Leda, após 30, controle Salvador 198, responde 5034, 7060. Livre, puxa acionar, chame táxi 360. Ainda informando o término do rebote do pátio 3 para o pátio 1 na posição 05. Grato, bom dia. Bom dia. 0. Nível restrito 300, gol 1155. Sua transmissão está entrecortada já. E agora como recebe gol 1155? Agora 5x5. Certo. Alta 3600, está pronto para o táxi, POB 185, autonomia 4 horas e 16, alternativa ao galhão. Até o ponto de espera, chama pronto, 1013, 3600. Nossa, taxa até o ponto de espera aprovado, tem negão no 023, padrão, na 3600. Confirma apenas o transponder que eu paguei na cópia. 5074. Afirmativo. Chame o centro Recife, frequência 128, correção 1251 e alterna 13325. Centro Recife 1251, alterna 3325, gol 1155, manda baixa. No voo. Gol 1271, chame agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. Recife 2085, alterna 2545, 1271, ponto de para decolagem e postagem. Autorizado a linha decolar 140 graus com meia dúzia nós. Salvador, bom dia, gol 1-0-2-1. Confere, controle 19-8, bom dia, tá 360. Gol 1029, autorização seria com o senhor? Negativo, na 118-95. 2, Marcos. 360, direto, Leda, tá 360. Gol no 021, no ponto cópia. Atenção, sente da Gol. RJ autorizado 360, conforme rota do plano de voo. Decolagem pista 10, curva direita, da El Leda. Após Leda, Bidev. Após Bidev, EP November 857. Segura, Pesulu no 6. Após a Pesulu no 6, prossegue conforme plano de voo. O controle 119.8 e 5076. Autorizado Santimão 360. Decola da pista 10, primeira curva direita, na Dael, transição Leda. Boa, Bidev, Bidev, November.